mais. Me levando até o chão, não me deixando em paz. Essa porra está me consumindo, me deixando louco, me destruindo. Vejo altos camaradas sorrindo. Será que é de mim? Ou é só uma lombra que estou curtindo? Deixa pra lá, eu vou pra outro lugar me destruir. Eu vou cheirar, caralho, não dá. Acabei de me lembrar, tenho alguém pra encontrar. Estou há 5 minutos na esquina, esperando a minha mina. Acendo um cigarro, dou um toque na cocaína. Oh, ela aí chegando, vem me abraçando, me beijando. É pena, não sinto nada. Estou com a mente lombrada, a boca dormente. Ela sente que tem alguma coisa diferente. Fica calada, não fala nada. Vira só se vai embora pra casa. Pra mim não dá é nada. Ainda tenho 5G para cheirar. Quando acabar eu dou um jeito de arrumar mais dinheiro para comprar mais 5G pra me cheirar. Eu vou desmaiar. Essa noite está chuvosa, tá trovejando, tá cabulosa. Esquento pra tudo um peco, que sensação gostosa. Me levanto, vou até o banheiro, me olho no espelho, fico assustado. Olho está talado, tô parecendo um zumbi. Já tem 3 noites que não consigo dormir. Mas e daí? Isso é pouco pra mim. O que eu preciso tá aqui bem guardado, pronto para ser inalado. Vou roletar na rua, encontrar uns parceiros que vendem a dama da noite, mas são todos guerreiros. Fazendo a fumaça pairar pelo ar, todos sorrindo, cheio de blá blá blá. Caralho, pra mim não dá. Eu vou pro bar, cheirar, me embriagar. Dona Teresa, me dá uma cerveja. Eu vou beber e esquecer minhas tristezas, que sempre vem para me atormentar. Eu vou desmaiar. Porra, estou me acabando, perdendo minha família. Cadê meus manos? Outro dia falei com a minha mina, veio com papo esquisito, dizendo que estava me perdendo para cocaína. Não me interessa, preciso de outra remessa. Tá me dando abstinência, preciso cheirar depressa e acabar com essa agonia que me arremessa contra os meus ideais, me tornando cada vez menos eficaz. Todos dizendo que eu posso mudar, que eu sou capaz. Só que não entendem que pra mim não tá mais. Estou no fundo do poço, cheirado, muito louco. Não adianta tratamento, nem me ficar internado. Estou morrendo, isso é fato irrevogável. Você olha a minha situação, eu sei que é foda. Só porque eu já estou com o pé na cova, seria muito fácil jogar a culpa em fulano, beltrano ou ciclano. Mas se eu dissesse isso, seria uma farsa. Não existe cumplicidade na minha desgraça. Foi por curiosidade, tava lá, enfiei o nariz, cheirei, me senti feliz e prometi que essa era a última vez.